O nosso tema dessa noite, então, é qualidades da prece. Todos nós, né, dentro de uma certa frequência, a gente reza. A gente aprendeu isso desde pequeno, a rezar a Deus, a nos dirigirmos a Ele. E às vezes a gente faz isso, então, uma vez por dia, duas vezes por dia, sei lá, cada um tem a sua forma, né, em horários determinados, uma vez por semana, aos domingos. Mas qual é o objetivo da prece? O título é qualidade da prece, mas qual é o objetivo da oração? Por que nós fazemos isso? Não é só porque nos ensinaram, né? Ou pelo menos não deve ser por isso. Nós temos que ter uma ideia diferente. Por que que a gente reza? E aqui no Livro dos Espíritos, tanto no Evangelho, ele tem algumas questões, né, que são colocadas, perguntas que são feitas sobre as orações, sobre as preces que nós fazemos, o porquê nós estamos, então, buscando a Deus. Aqui na oração até de abertura, aqui na prece de abertura, eu até coloquei, né, que a gente está buscando, através desse Deus, é nos entendermos, saber quem nós somos, saber o que nós temos que fazer. A prece, ela nos auxilia de diversas formas, mas principalmente ela nos dá a paz. A pergunta feita, ela diz assim, ó, primeiramente, a prece é agradável a Deus? Nós estamos fazendo alguma coisa que é útil? E a resposta, eu não vou ler todas as respostas, né? Eu simplesmente separei algumas frases de cada uma delas. A prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo. Então eu até disse, né, que nós às vezes estabelecemos horários, dias para fazermos, mas mais do que uma obrigação, como ele diz, né, ela tem que ser por uma vontade. Ela tem que ser natural. A intenção é tudo. Então, qual é o caráter da prece? Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar-se em comunicação com ele. Muitas vezes, quando a gente conversa, a gente explica, né, que através da oração, o poder que ela tem para fazer com que a gente mude o estado em que a gente se encontra, às vezes um estado de sofrimento e que a gente não sabe qual a saída, a gente até exemplifica que nós estamos aqui imaginando à nossa direita Deus, como se ele fosse algo físico, né? Através da oração a gente se aproxima dele, a gente se coloca mais próximo, não dele fisicamente, mas dele através do entendimento, dele através da manifestação que a gente vai exercer, dele através da compreensão dessas leis universais que nos regem e que quando a gente não observa elas, que são simples, a gente sofre. Mas não é que a lei esteja nos punindo, é simplesmente que nós estamos nos afastando. A ideia é essa, através da prece, a gente se aproxima. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar a Deus, pedir e agradecer. Normalmente a gente está pedindo, né? Sempre pedindo alguma coisa. A questão é que muitas vezes os nossos pedidos estão sendo atendidos, mas a gente não percebe de que forma que eles chegam até nós. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Então é aquilo que eu disse, a gente se aproxima, e através dessa aproximação a gente vive uma outra realidade. A gente se afasta de outras tendências, de outras influências. A palavra até seria essa. A gente se afasta de outras influências. Porque, como ele diz, Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. As coisas não se modificam simplesmente por isso, mas a gente está melhor acompanhado. Ele pergunta se através da oração Deus perdoa as nossas faltas. Pelaquela oração sincera, então, se ele poderia simplesmente nos tirar as nossas necessidades de expiação. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então não é pela oração que a gente vai simplesmente se tornar melhor, mas é pela nossa prática. A oração, como foi dito, ela nos auxilia porque nós nos colocamos próximos aos espíritos mais elevados, que nos intuem, que nos assistem. E através disso, então, a gente tem a possibilidade de optar por fazer coisas melhores. É essa opção, é esse fazer que vai fazer com que as nossas faltas, talvez elas não sejam abrandadas, mas a nossa postura perante elas vai ser totalmente diferente. A prece chama para nós bons espíritos que nos dão força para suportar as nossas provas com coragem, e dessa forma elas nos parecem menos duras. Se a gente pegar os nossos exemplos diários que acontecem, quando a gente resolve encarar as situações de frente com coragem, a gente percebe que às vezes o bicho não era tão feio quanto a gente pensava. A gente às vezes dramatiza um pouco a questão, se vitimiza muito, esperando que alguém ou alguma força sobrenatural venha e nos livre de algumas situações que são nossas. Mas não é assim que funciona. Pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Pela prece atrai-se espíritos melhores que vêm nos esclarecer, consolar e nos dar esperanças. A qualidade da prece, então, ela é de nos dar ânimo, nos colocar realmente olhando qual é o caminho melhor. Porque a gente insistentemente, a gente vê as coisas de forma bastante material, bastante física, através da nossa satisfação pessoal, esquecendo que talvez aquilo que a gente realmente precise, naquele momento, seja aquela dificuldade. Porque é assim que a gente aprende. O Evangelho tem mais um capítulo que fala da prece, e só pegando um pequeno trecho dele, onde ele nos questiona, que às vezes a gente pensa, mas se Deus nos conhece tão bem, nos conhece melhor do que a nós, será que adiantaria a gente pedir alguma coisa? Porque se ele nos conhece como um pai conhece o seu filho, ele nos dá aquilo que a gente realmente precisa. Adiantaria, então, a gente rezar? E ele nos diz que sim, né? Porque, por todas essas enumerações que foram dadas ali, nós não estamos como marionetes na vida. A nossa vida pertence a nós, o que nós fazemos é que determina as portas que vão se abrir. E a prece nos auxilia, então, para que a gente consiga, vamos dizer, abrir portas certas, escolher caminhos corretos. As coisas não são prontas, somos nós que estamos desenvolvendo. Outra questão está lá no Evangelho de São Marcos, uma frase dita: O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Será que a gente realmente acredita nisso? Que aquilo que a gente pedir em prece e a gente crer, a gente vai obter? A explicação sobre isso, ele nos diz, seria ilógico concluir que aquilo que a gente pedir, a gente vai receber. Sempre. Porque não bastaria pedir simplesmente para obter. Seria injusto acusar a providência divina que não cede a todo o nosso pedido. Imaginamos então que aquilo tudo que a gente pede, e a gente pede bastante, e não acontece, o que será que aconteceu? Será que Deus não estava ouvindo? Ou será que Ele não gosta de nós? Sempre tratando Ele como alguém. Então as coisas obedecem uma lei, uma necessidade. Muitas vezes, quem tem filho pequeno sabe muito bem que a gente não pode dar tudo o que eles pedem. Porque nós, como adultos, sabemos o que eles precisam. Deus daria tudo o que a gente pede? Concederia tudo o que a gente pede? Seria bastante ilógico. O que Deus concederá, se se dirige a Ele com confiança, é coragem, paciência e resignação. O que concederá ainda são os meios para sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons, deixando assim o mérito para cada um, porque as ideias são sugeridas, mas aceitá-las e praticá-las depende de cada um. Assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo a máxima de ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando a gente for fazer a nossa oração, que a gente simplesmente não repita, né? A gente até pode usar as orações formuladas, muitas vezes para a gente tentar entrar em sintonia, mas é pelo pensamento, nos conectando à espiritualidade, seja a Deus ou seja a quem for, que a gente consiga pensar no que nós estamos realmente dizendo. E talvez o pedido não seja necessário, mas como foi dito, o agradecimento, poder perceber tudo que a gente recebe a todo momento e entender que aquilo é o melhor para nós e que cabe a nós fazermos com que a nossa vida seja melhor, seja proveitosa.